pegada do gordinho. Oi. Cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto, a humildade e a disciplina nos sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que mereço meu troféu. Eu vou, ai, com lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada gostar de comer água da embrasa me esperar. Olha que eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gostar de comer água da embrasa me esperar. Você tá acima de parede dos iguais. Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina, é a força da natureza. Eu tenho a ser e com certeza eu vou dar conta disso tudo. Eu vou, segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Foi que gostar de comer água tá em brasa me esperar. Olha que eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada. Que gostar de comer água tá em brasa me esperar. Oi, cê tá assim no acordeão. Vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Olha que eu vou lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar.